da sequidão. Triste está a tua vida e também teu coração. Mas contempla lá na frente da montanha, existe paz, onde manam águas vivas em profundos mananciais. Vem as águas, vem as águas. Se você está com sede, vem beber. Vem as águas, vem as águas. Águas vivas que Jesus tem. Você está sofrendo, tem um tanque em Siloé, onde Deus visita as águas e contempla sua fé. Esta água é milagrosa, esta água tem poder. Venha logo a estas águas que Jesus tem pra você. Jesus tem pra você. Águas vivas que Jesus tem pra você.